visto tua luta e teu sofrimento, contemplado tua vida, todos teus momentos. Sei, filho querido, não tem sido fácil. Filho meu, sei que achou que eu não estava quando precisou. Chorando pediu socorro, não consigo não, mas estou aqui. Segure firme em minhas mãos. Não desesperes, filho meu, não te assombre, sou teu Deus. Quando pensas que estás só, estou te levando no colo. As tuas mãos estou segurando, tua vida. Eu abro ele, filho, tenhas fé. Filho meu, olhou pra trás e um rastro você só encontrou. Pensou, caminhando sozinho eu estou. Sabe, filho, não deixo você desamparado. Uma mãe pode se esquecer do filho que gerou, seu melhor amigo que nunca te magoou. Pode te magoar, mas eu jamais vou te deixar. Não desesperes, filho meu, não te assombre, sou teu Deus. Quando pensas que estás só, estou te levando no colo. As tuas mãos estou segurando, tua vida eu estou guardando. Se o mar em frente aparecer, eu abro ele, filho, tenhas fé. Não desesperes, filho meu, não te assombre, sou teu Deus. Quando pensas que estás só, estou te levando no colo. As mãos estou segurando, tua vida eu estou guardando. Se o mar em frente aparecer, eu abro ele, filho, tenha fé. Tenha fé. Tenhas fé.